O rap americano eu prefiro LA. De seu sei, Dog Pound, Snoop, NWA, Tupac, MC8. Se é pagar de gangsta, eu não sei. Cada lugar tem a sua lei. Sou brasileiro e viva real. Sei o que passo, rapper nacional. Só que não é de veneno que eu venho falar. A intenção não é se lamentar. Venho por esses versos apresentar toda a família que me pôs nesse lugar. Representar no rap quem não quer. Só que sozinho, ha, não dá pé. Se eu não sabia nem contar um compasso, aí BND, pita, muito obrigado. Ou se o Messias não tivesse incentivado, o X da questão nem teria começado. DJ Preto me mostrou uns discos black, disse pra mim coisas que agradece. Humildade, atitude em primeiro lugar, vai te guiar pra onde queres chegar. M-A-B-Y, Mapi, a gente ensaiava lá nos barraquim, fazendo um passinho, levando um proseiro, cantando rap sem falar em dinheiro. Uma rapa das antigas, dos treinados e lapidado, que não se ilude com papo furado. O lado sudoeste segue bem representado por vários guerreiros, um exército formado. Mado, mado, mado, mado. E aqui está mais um soldado. Um rap bem maluco, rap bem bacana. Um agradece a todo momento mágico. Você não sabe o que o rap faz. Quando é de verdade faz muito mais. Um rap bem maluco, rap bem bacana. Não vai dizer que você não tá ligado. Você não sabe o que o rap faz. Quando é de verdade faz muito mais. Ouve pesar e a Norte chorou. O negro do samba que Deus capturou. O que é nós nessa bola giratória? Não tem rei, não tem glória. Está no presente, estava no passado. Meu coração cabe vários aliados. Circunspecção confundida com marra. Seriedade aliada com raiva. Dizem nego nojento, de cabeça levantada. Me erra, zoião. Não sei de nada, se tô de a pé, eu vivo bem. Se tô de carro, não sou mais de que ninguém. Nas carangas antigas e equipado eu quero ver. Os mano do ritmo, rolei poder. Pequeno, café, preto sigiloso. Toma, num supino cabuloso. É o 100% black dando um tapa nos pelos. Acertando a feição de vários pretos. É, negão, já virou tradição fazer uma reforma antes de ir pro salão. Os moleque dançando um silwalk invocado, que pega nos clipes, que vem do outro lado. Que vem do outro lado. Que vem do outro lado. Eu nunca fico ultrapassado. Um rap bem maluco, rap bem bacana. Um agradece a todo momento mágico. Você não sabe o que o rap faz. Quando é de verdade faz muito mais. Um rap bem maluco, rap bem bacana. Não vai dizer que você não tá ligado. Você não sabe o que o rap faz. Quando é de verdade faz muito mais. Das noites dançantes eu herdei o melhor e o pior dos prejuízos que vieram sem dó. Muito álcool na mente, autoestima no chão. Vergonha da pobreza, medo da solidão. Medo da covardia, medo dos pés de pato. Vendo a vida bandida, dos me matam ou mato. Medo que se instala nos recantos da alma. Eu também sou da quebra, meu irmão, muita calma. Medo que só perdi quando vi uma luz. Na madruga bati nas portas de Jesus. Fora medo de amar, fora medo de errar. Tô aqui no Paineiras, vendo a festa rolar. RJ com seu pá, louco de MK. Duas caixas de vinil, som de preto subiu. Dom Berto colou com o CD do The Game. Diz que o hit do Snoop foi What's My Name? Se falar de som louco, todo mundo tem um na memória que marcou a vida de um por um. Lenta, cabulosa, romântica, saudosa. Triste verso simples, cravo, brigou com a rosa. Oliveira trouxe vinho, carvão, pega lá. Tá no fundo do freezer, só tem nós pra tomar. Família, cresce, Alex, Natália, pivete, admira, grava, cresce, espora. É Isaac, um irmão, branco e bom ser humano. Nas horas